Ativista, ativista, ha, ha, ha. Ativista, ativista do MDE. Ativista na área, relatando o dia a dia, mostrando como é vida na periferia. Não é muito belo não, é como nós queria. Tirado pra capacho, chamado de porcaria. Não dá mais pra aguentar, temos que relatar. Na liberdade de expressão, nosso verbo mandar. É pra mente positiva, matar, se senta exata. Da migração do mundo, pro Brasil todas quebrada. Tiro polícia, cocaína, hino pra narina. Isso extermina, mas também determina a nossa ruína. É, sempre pra baixo e nunca pra cima. Matando pai, família, moleque e as mina. Estrupo, gravidez precoce, quem imagina? Velório sempre tem, aqui já é rotina. Nascemos pra sofrer, será que é nossa sina? Aqui nunca termina. Ah, ah, temos o remédio certo, presta atenção na rima. Depende de mim, mas também de você. E se nós não mudar, então como vai ser? Raciocínio, o refrão, o que temos que fazer? Cultura e lazer, cultura e lazer. É, isso na periferia, piadada tem que ter. Informação de verdade, informação de verdade. Se nós lutar por isso, teremos igualdade. Cultura e lazer, cultura e lazer. É, isso na periferia, piadada tem que ter. Informação de verdade, informação de verdade. Se nós lutar por isso, teremos igualdade. Muita droga rola aqui, os aviãozinhos crescem. A miséria tem de monte, só sobe e não desce. Diretamente empobrecido aqui na zona leste. Trabalho por aqui, nunca aparece. Quando eu vou até de trampo pra trabalhar, o preconceito então começa a se manifestar. Começa a me olhar, me tirar, reparar. O boné, calça, peita, jeito de falar. Não julga uma atitude e nem consciência. Paga pau do sistema, só olha uma aparência. Sequência que é a decadência. Sem cultura nem lazer, só gera violência. Nessa reta o nosso povo caminha a falência, providência. Temos que nos alertar, no banco do céu não podemos ficar. Só o nosso grande Deus é quem pode nos julgar. Só o nosso grande Deus pode nos julgar. Mas depende de mim, mas também de você. E se nós não mudar, então como vai ser? Raciocine o refrão, o que temos que fazer? Cultura e lazer, cultura e lazer. É, isso na periferia, piadada tem que ter. Informação de verdade, informação de verdade. Se nós lutar por isso, teremos igualdade. Cultura e lazer, cultura e lazer. É, isso na periferia, piadada tem que ter. Informação de verdade, informação de verdade. Se nós lutar por isso, teremos igualdade. Muita treta errada, cascata, presepada, tremenda furada. O governo não faz nada, não tem área de lazer pros moleques jogar uma pelada. É por isso que eu fico de cara. Se não tiver bolinha de fude, eu pipa pra soltar. Brincadeira, esconde, esconde, fião, pega, pega. É só o que pra eles resta, pra não se meter com uma pedra que não presta. E ainda o sistema insiste em fazer festa. E ainda o sistema insiste em fazer festa. E ainda o sistema tá fazendo festa. Eu fico louco, fico louco. Fico louco, ficado, fudido com isso. Ainda diz que Curitiba é a cidade do sorriso. Mas eu vou te mostrar, sorriso dela é banguela, sequela. A maquiagem é europeia, mas turista vê que ela é bela. Enquanto isso, distante do centrão, o povo se lasca na favela. O povo se lasca na favela. Altas áreas de lazer e muitas delas vazias. Se tivesse essa estrutura na periferia, eu diria como seria. Teria mais sentido pra molecada o dia a dia. E eu tá longe da droga, com mais alegria. Pense bem, podia ser seu filho do José ou da Maria. Quem diria, Recado é pro governo que age com covardia. A mania é de Pinóquio que nunca termina. Não somos diplomados, mas temos garantia. Autovalorização na humildade, temos filosofia. Analfabeto não. Respeito, simplicidade é a nossa ideologia. E que de papo, ou você não sabia que na categoria periferia, mano, é a maioria. Periferia, mano, é a maioria. E se nós não mudar, então como vai ser? Raciocínio, o refrão, o que temos que fazer? Cultura e lazer, cultura e lazer. É, isso na periferia, piadada tem que ter. Informação de verdade, informação de verdade. Se nós lutar por isso, teremos igualdade. Cultura e lazer, cultura e lazer. É, isso na periferia, piadada tem que ter. Informação de verdade, informação de verdade. Se nós lutar por isso, teremos igualdade. Mas depende de mim, também de você. Se nós não mudar, como vai ser? Ativista MDE, aqui é lá do leste. da massa, da cidade maquiadas melhorias. Essa pá gringolada, primeira dama cadela, mostrando pro Brasil que aqui não é tudo azul. E pra quem falou que não tinha rap aqui no sul. É isso mesmo que eu preciso. Cultura, cultura e lazer. Isso na periferia, piazada tem que ter. Cultura, cultura e lazer. Isso na periferia, piazada tem que ter. Informação é de verdade, informação é de verdade. Se nós lutar por isso, teremos igualdade. Queremos igualdade, queremos igualdade. Nós só queremos igualdade.